Nosso tema de hoje, o alimento invisível. Nós conhecemos o alimento visível, conhecemos muito bem, né? Que é aquele que nós, diversas vezes ao dia, nós colocamos para dentro do nosso organismo físico, para que ele nos dê a energia, a disposição até, de fazer o que precisamos, de estarmos vivos. Mas tem um alimento, ou alguns alimentos, que são mais importantes do que esse, que são aqueles que nós não enxergamos com esses olhos, e todos nós conhecemos. A gente às vezes se esquece um pouco do nosso roteiro, e nesse esquecimento a gente começa a andar meio em zigue-zague, começa a se distrair com o caminho. Tem uma frase que diz que o essencial é invisível aos olhos. Não sei nem de quem é a frase. Mas a gente para e pensa, o que é essencial? Acabei de dizer que nós vemos apenas com os olhos de carne algumas coisas, mas nós não vemos o principal. O que é essencial para que eu me mantenha bem? Não é vivo. A gente acha que estar vivo é simplesmente a questão física. Mas é muito mais do que isso. Porque a vida é dada por Deus. Ela é muito mais ampla do que a questão orgânica. Porque quantas vezes nós repetimos que quando esse corpo não tiver mais condições de permanecer vivo, o que anima ele é o que continua vivo. E de que forma que nós continuaremos vivendo após deixarmos esse corpo? Eu pergunto isso porque no nosso dia a dia nós perdemos muito tempo. É claro que é necessário, mas nós perdemos muito tempo apenas com essa questão de trazer para dentro aquilo que nós achamos que é mais importante. E eu disse que todos nós sabemos o que é essencial. Alimento invisível, a gente pode elencar uma série de alimentos que são extremamente fundamentais para nós. Eu, quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de uma passagem que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução dele, quando fala sobre a doutrina socrática. Sócrates morreu 400 anos antes de Jesus. Então, eu fico às vezes admirado que pessoas tão lá atrás sabiam tão mais sobre essas coisas que são fundamentais do que nós, apesar de toda a literatura, de toda a história que nos embasa, de toda a tecnologia que nos demonstra, eles, pela capacidade do raciocínio. E entre os enunciados dele, que são mais de 20, o segundo me chama muita atenção quando ele diz: a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Quem tiver o Evangelho depois pode ler sobre isso. Tem até um pouco de explicação. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que quando contempla a sua própria essência, ela se dirige ao que é puro, eterno e imortal. E sendo da mesma natureza, fica ela ligada tanto tempo quanto possa. Então, quando nós nos servimos do corpo para tentar entender as coisas, nós entramos na perturbação de tudo aquilo que é transitório, perecível, de tudo aquilo que muda o tempo todo. Eu falei do alimento, falei por cima, para a gente ir pensando o que realmente é essencial para mim, que eu não consigo ver, Eu não consigo ver com esses olhos. Mas se nós tivéssemos a visão espiritual desenvolvida, nós conseguiríamos ver. Porque tudo tem uma demonstração. Os próprios livros nos contam sobre as auras, sobre a amplitude energética que nós não enxergamos. E como que essas coisas acontecem? Como é que elas se manifestam? Todos esses alimentos, eles têm uma única fonte. Só uma. A gente poderia dizer que é Deus também. Mas Ele colocou dentro de nós uma centelha, um guia seguro para tudo aquilo que nós precisamos. E atende por nome de amor, que nós estamos aprendendo a compreender, para que através dessa compreensão a gente consiga manifestar. Tem um, eu não sei se é um texto, não sei bem como chamar, que tem uma frase, a primeira frase dele, ela fica ainda muito tempo batendo na minha mente. Eu lembro dela com muita insistência. E há alguns poucos meses atrás, eu resolvi buscar isso, porque eu não tinha acesso a ela, eu tinha escutado e não tinha mais acesso. E a internet é maravilhosa, porque tu coloca lá e tu acha o que tu busca. Isso é interessante, a gente acha o que a gente busca. E ela diz o seguinte, talvez seja um poema, a vida sem amor. Então ele diz que a inteligência sem amor te faz perverso. A justiça sem amor te faz implacável. A diplomacia sem amor te faz hipócrita. O êxito sem amor te faz arrogante. A riqueza sem amor te faz avaro. A docilidade sem amor te faz servil. A pobreza sem amor te faz orgulhoso. A beleza sem amor te faz ridículo. A autoridade sem amor te faz tirano. O trabalho sem amor te faz escravo. A simplicidade sem amor te deprecia. A tragédia sem amor te faz tristeza. A fé sem amor te faz fanático. A cruz sem amor se faz tortura. A vida sem amor não faz sentido. É bonito, mas é verdadeiro, né? Cada uma dessas frases nos toca de alguma forma. Mas ele dá o contrário. Então, isso era a vida sem amor, mas a vida com amor, a inteligência com amor te traz a razão. A justiça com amor te faz correto. A diplomacia com amor te faz sensato. O êxito com amor te faz feliz. A riqueza com amor te faz generoso. A docilidade com amor te faz querido. A pobreza com amor te traz compaixão. A beleza com amor te faz sublime. A autoridade com amor te faz honesto. O trabalho com amor te faz apaixonado. A simplicidade com amor te enobrece. A tragédia com amor te traz coragem. A fé com amor te faz tranquilo. A cruz com amor te faz esperança. A vida com amor é o paraíso. Muitas vezes nós, reclamamos de muitas coisas, né? E não percebemos o quanto nós temos nas nossas mãos e o quanto cabe a nós fazermos as escolhas para alcançarmos um estado de graça que só depende de nós e não depende das coisas que estão fora. Depende das coisas que são construídas dentro de nós mesmos. Então, que seja uma mensagem, talvez, de esperança e de bom ânimo, para a gente ter um alimento mais saudável, verdadeiramente, porque mexe, inclusive, com a questão física. O alimento invisível, ele transforma a questão física. O desejo de, muitas vezes, nos apropriarmos do que não nos faz bem. Então, para a gente pensar...